pra eles é comum. Mas um morto, só mais um. Ou bala perfurado, muita gente. Do lado um sorrindo, outro chorando. Só mais um fulano. Quem será aquele cara? Todo cheio de bala. O maluco da quebrada vivia tirando onda. Dentro daquele Opala dizia que era mais um. No modelo 71, pistola e dudum, bermudão e a barreta. Prata predileta, sempre cheio de grana, prostitutas e fama. Sua mira não falhava, corpo no porta-mala, matar por diversão, seu lema, seu refrão. Vivendo por ganância, a mais por ignorância, louco desde infância. Cunhaque, carta branca, olha só no que deu. Do jeito que morreu, o seu sangue suja o banco, mancha o couro, couro branco. Seu motor não ronca mais, agora muitos vão ter paz e vão achar sempre comum. Mais um morto, só mais um. Mais um morto, só mais um, no Opala 71, todo cheio de bala, e o diabo dá risada. Mais um morto, só mais um, no modelo 71, todo cheio de bala, e o diabo dá risada. Estilo psicopata, insano sanguinário, desde moleque só mais um revoltado. Não entendia porque o sangue o atraía, briga de gangue, se divertia. Passava o tempo vendo filme de terror. Jack Stripador, seu Opala, templo do mal. Seu revólver, instrumento fatal. Sem sonhos, sem essa de autoestima. Sem caráter, na pura adrenalina. A 100, 130, 140. Pisa mais, 160. Pega racha com a polícia, passa tempo predileto. Troca tiro com a polícia, antigos desafetos. Não liga pra ninguém, atira em quem vem. Vacilar, pá, foi pro além. E no inferno os demônios a dizer: vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Mais um morto, só mais um, no Opala 71, todo cheio de bala, e o diabo dá risada. Mais um morto, só mais um, no modelo 71, todo cheio de bala, e o diabo dá risada. Tudo bem conservado, motor envenenado, vidro escurecido, muito rebaixado. Entra e sai da rua, tipo sentinela, vai vender, vai buscar a sua donzela. Passa em frente à igreja e fica só olhando. Quer parar, quer entrar, sente algo o chamando. Acha que é a voz de Deus, acha que é loucura. Era só entrar e tirar a dúvida, mas aí não quis, não quis ser feliz. O motor ronca alto, pneu queima o asfalto. A noite promete, a madrugada vai render. Prepara os ferros e tudo vai acontecer. Só não contava com isso, foi reconhecido pela polícia. Cercado, Opala perfurado, vê seu sangue que escorre. Sente a dor enquanto morre, respira ofegante, mão presa no volante. O seu sonho se apaga, todo cheio de bala. Ouve gritos e risadas. Mais um morto, só mais um, no Opala 71, todo cheio de bala, e o diabo dá risada. Mais um morto, só mais um, no modelo 71, todo cheio de bala, e o diabo dá risada.